patrono, não sou por acaso. Ligo pro DJ, pois não vou chegar no horário. Começo o dia correndo, mas se todos correm, correm da morte pra sorte, com muita sede ao pote. Paradas lotadas pro rosto, sem esperança. Tudo que todos queriam era voltar pras suas camas, pra descansar as pernas, o coração e os ouvidos. Mas esses não se cansam entre os barulhos de tiros. Sonhos que nascerem em um barraco. Se sobe o aluguel, Deus do céu, corta os gastos. Criança vem de bala pra ajudar em casa. Olha a bala. Amanhã será mais um lotando as paradas. Eu vi o direito de ir e vir, tirando dos idosos carteirinha que mais lembra testado de óbito. Olho para os lados e descrevo o meu mundo. Inspiração pra canção do busão pro estúdio aí, Paulinho. Fica em casa, adivinha o que aconteceu pra variar. Thiago nem apareceu, aí fudeu, não deu. Bora tentar remarcar, a caminhada é assim mesmo, não vamos desanimar. Pra representar todo barraco de madeira, mas que quilates e atos cai a gente desce a ladeira. Mil por hora na poeira, é areia que dói nos olhos. Botei o barraco abaixo quando soltei minha voz e cantei. Cada plaquinha com endereço, se aqui não tem valor, é porque não tem preço que pague. Aceita vale sem vale é real. Tava cansado, dormi, fui acordar no terminal. Ô véi, acorda aí, irmão. Já passou da tua parada, irmão. Já chegamos dentro da hora dois. Pode crer, valeu, véi. Dos barraca amontoado, caege pra todo mundo, mundo todo, todo mundo, barraco, o nosso mundo. Dos barraca amontoado, caege pra todo mundo, mundo todo, todo mundo, meio de barraco de fundo. Dos barraca amontoado, caege pra todo mundo, mundo todo, todo mundo, barraco, o nosso mundo. Dos barraca amontoado, caege pra todo mundo, mundo todo, todo mundo, meio de barraco de fundo.